Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, do Omniverso e do Sete Jagunços. Eu sou o Marcos e para essa edição especialíssima reunimos o time pioneiro do Pilha de Bis. Estou com o Vitor Azambuja. E aí, os fundadores do Pilha de Bis de novo reunidos, né? Ninguém pediu, mas a gente voltou. Dãozinho. E será o primeiro do último, eu acho. Isso. Que isso, é com essa, toda essa positividade nós vamos começar com o nosso singelo programa falando das nossas últimas leituras ou das nossas leituras mais recentes. Vamos começar com você, Vitor Azambuja. O que, que você andou lendo esses dias? Então, já que a gente está reunido no nosso, na nossa formação original, acho que a gente pode falar do aniversariante desse ano também, 70 anos, né, Dão? Faz tempo que a gente não fala ele, o Tex. Só que um Tex mais garoto, um Tex mais moleque, de raiz, assim, alegre, faceiro, que começou a sair pela Mitos aí no finalzinho do ano retrasado, início do ano passado. Tex Wheeler, uma série italiana relativamente nova, né, até na própria Bonelli, Itália. Se não me engano, é de 2018 ou 2017, que se propõe a contar as aventuras do Tex quando jovem, especificamente da época que ele era considerado um fora da lei, né? Pouca gente lembra disso pegando o Tex nessas histórias relativamente mais atuais, né, que a gente vê hoje. Mas o Tex, na primeiríssima história dele, ele era procurado, né? Ele estava sendo procurado pela justiça por ter matado um vizinho, um homem, que na verdade era o assassino do pai e dos irmãos dele, né? Ele vai se vingar dos caras, como ele faz justiça com as próprias mãos, sem necessariamente procurar o xerife nem nada, ele acaba sendo considerado um fora da lei, né? E aí, ele era o Lampião, né? Que é a mesma história do Lampião aí. Morreu a família, foi lá se vingar e saiu matando todo mundo. É, não, mas ele mata só esses caras que tinham matado o pai e os irmãos, né? E o irmão. Detalhe. É. Aí ele. E até nessa Tex Wheeler, na verdade ela é meio engraçada, porque ela se propõe a contar as aventuras dele quando jovem, mas ela não conta a origem dele, né? Ela já começa com ele sendo procurado, ela é antes da primeira história do Tex, que é o Totem Misterioso, porque no Totem Misterioso também não explica por que ele tá sendo procurado, só diz que ele é procurado. Aí lá adiante que foram contar numa edição especial. Essa história dele, que ele se vingou dos irmãos, se vingou do assassino do pai, do irmão, etc. E essa história é bem isso, se você não sabe nada de Tex, você continua sem saber, porque eles não se propõem a ser um Tex ano 1, nem nada assim, sabe? Não é uma origem do Tex. É só as histórias do Tex enquanto fora da lei, enquanto novo. É bacana, é legal, é interessante, mas assim, não é necessariamente um Tex moderno. Porque é o mesmo Tex, no mesmo cenário, até antes das histórias clássicas que a gente está acostumado, né? Se for na cronologia dentro da história antes, né? Ele é jovem. E tem uma coisa que eu particularmente não gostei, porque é exatamente o oposto do que eu sempre gostei nas histórias do Tex. É que a ideia dessa série Tex Wheeler, até eles falam isso na segunda edição, eu comprei até a 4 recentemente, numa dessas promoções aí de compre 4, leve 3. Porque o precinho também é bom, embora a qualidade gráfica nem tanto. A ideia é ser em capítulos, né? É retomar aquela tradição dos quadrinhos de você contar uma história em capítulos, que todo mês ou toda semana, né? Dependendo do formato, né? Da forma como você é apresentado, ela acaba e ela já deixa um gancho para a próxima. Na verdade, ela não acaba, né? Você só vai emendando um capítulo no outro como se fosse um grande novelão, né? E essa Tex Wheeler é assim, não tem um final, né? Não. Ele vai continuando lá, conta aquele capítulo, aí não acabou, fica o cliffhanger lá, que não sei como é que fala cliffhanger em italiano, mas enfim, fica lá o gancho para a próxima edição. Aí na próxima edição também vai acabar com o gancho. Eu não gosto tanto disso, porque eu sempre gostei do Tex, porque eu me acostumei a ler Tex naquelas edições, até da própria Mitos, né, aquelas edições mais grossas, Tex Ouro, Tex, milhares de outros nomes diferentes, que são histórias fechadas, né? Eles até pegam várias edições da italiana pra fechar uma história. Mas eu sempre gostei de ler Tex assim, de pegar e ler uma história de 100, 200, 300, 400, 500 páginas do início ao fim. E essa Tex mensal, assim, não é nem 100 páginas, é 72, 75 páginas. É, ler aos pouquinhos, assim, a conta-gotas, não me agradou tanto. E também não achei um primor, assim, de Tex. Mas tá aí, mais um título Tex na banca, né? Com a diferença que agora é com nome e sobrenome, né? Tex Wheeler. Basicamente, a diferença desse Tex Wheeler para o Tex normal é que ele aqui é um fora da lei e tá um pouquinho mais novo. Porque, de resto, a temática da história é basicamente a mesma. É até interessante ver o Tex como fora da lei, né? Claro que ele só mata os caras que vão lá buscar ele graças à recompensa, que são bandidos, né? Que são trapaceiros, traiçoeiros. Esses caras ele mata. A posse do xerife lá, né? O grupo de homens de bem lá que vão buscar ele não mata. Ele dá um jeito de tentar afastar os caras sem apelar para assassinato mais um pouco, né? Então, você deve lembrar melhor que eu, mas essa fase fora da lei do Tex, ele começa assim, né? A primeira história dele é assim, mas ela dura pouco, né? Em seguida, ele já tá lá resolvendo alguma coisa em nome da justiça e acaba virando Ranger, né? Eu acho que é só essa primeira, não? Eu acho que na segunda já ele já tá já é herói. Na segunda, é logo no começo mesmo, assim, não é nem 6 meses de histórias. Eu acho que isso tá sendo. Isso tá sendo, não. Tá sendo ainda, porque a coleção ainda sai, mas foi republicado alguns anos na Panini. É bem fácil de achar em sebo e em Cali, porque saiu muito caro na época. Agora até já mudou o papel. Naquela coleção Tex em cores, Tex colorido, tem uma em cores e tem uma colorido. Enfim, que são as primeiras. Aqui tem a capinha azul. São as primeiras histórias do Tex republicadas em ordem cronológica, só que coloridas, né? Um processo de colorização, porque elas eram em preto e branco. Essas primeiras histórias do Tex, eu me lembro dessa Totem Misterioso, que ele é um fora da lei, mas acho que você tem razão, acho que no segundo volume dessa coleção aí, ele já ganha uma estrelinha lá, já é o Ranger que nós conhecemos, né? O que já inviabiliza essa série mensal aí, né? Que ela já nasce morta, né? Já que ele vai... Você já sabe o final, né? Esse é o grande desafio. Eles falam que tudo aí é antes dessa aventura do Totem Misterioso, né? Eles respeitaram o que o Sérgio, o Guido Nolita, né? Fez a partir do Totem Misterioso, né? Eles dizem que a série vai até essa aventura. Não se passa necessariamente... Pelo menos não sei das edições mais posteriores se acontece de se passar intercalado. Mas a ideia é ele bem novo assim mesmo, bem rapazote, assim, pra usar uma palavra dos tempos do Tex, né? Ainda bem que os nerds italianos não têm esse apego que tem os americanos, né? Que quando tem um reboot, você, nada mais vale, deixa pra lá, né? Eles estão nem aí, né? Essa série aí do Tex já foi muito bem recomendada por vários amigos, mas eu sempre que vou na banca, eu olho, folheio e deixo pra lá, por razões completamente distorcidas, né? Que é o preço. Porque eu compro a mensalzinha por R$11,90, ela custa 16, né? Ela custa 16, é isso? Não, só que é um R$11,90 também. Não, mas o formato é formato maior. É italiano, é formato, só que é menos páginas, né? Mas o papel é melhor, né? É você compensar só pelo tamanho, né? A mensalzinha dele tem 114 páginas, né? Essa aí tem quantas? 30? Essa tem 75, não. Então é mais a metade, né? Só que um formato maior com folha melhor. Só que a impressão é uma porcaria, né? Pelo menos as quatro edições que eu peguei aqui, que eu já li, a impressão tá horrorosa, assim. Manchado, não sei o que tá acontecendo com essas papel jornal da Mythos que eu lembrava, não era tão ruim assim, não. Papel jornal, eu jurava que era papel offset, essas Tex Wheeler. Não, eu vi na banca, mas papel... nem peguei pra folhear. Não, papel bem ruinzinho. A minha, pelo menos, é o mesmo papel que saiu aquele, eu acho que eu já comentei aqui, aquele Dragoneiro especial, né, o encadernado que dá origem à série, depois, agora já tá saindo a série mensal, começou do 1 de novo, né. Mas na verdade é a continuação. Esse encadernado saiu um papel jornal horroroso. Né? A história é maravilhosa, super recomendo. Esse Dragoneiro eu gostei muito, mas a encadernação e o papel e a impressão que a Mythos lançou tá muito ruim. Olha, eu acho até eu entendo que o Tex sempre saiu assim, sempre foi... o Tex é um daqueles quadrinhos que mantém a ideia de gibi barato, né? R$11,90 não é barato, mais ou menos, né? Se for levar em consideração os preços que a gente vê aí na banca, R$11,90 por um gibi de 114 páginas ainda tá barato. Sempre teve essa ideia de ser um herói acessível, barato, né? Eu sempre comentei que eu raríssimas vezes comprei Tex na banca, né? Geralmente eu pego no sebo, que costumava ser mais barato, hoje não tá tão barato assim. Eu até acho isso legal e tal, mas realmente a impressão tá muito ruim. Essa mensalzinha aí que o Dom comentou, eu também peguei agora, fazia muitos anos que eu não pegava, eu peguei essas edições 601, 602, né, que me atraiu, o próprio Dom me influenciou, que é do Manfred, né, e a impressão tá um pouco melhor mesmo, assim, até uma história mais atual, a arte tem tons de cinza e o caramba, assim, tá bem legal. Mas essas outras do Tex Willer, todas que eu peguei estavam bem ruinzinhas, assim, sabe? Essa mensal é impraticável. Eu pego, assim, esporadicamente, naquele esquema que eu falei, na abstinência, troco, ser um autor que eu gosto, aeroporto, mas sei lá, todo mês na banca pegar. É inviável, é muito caro. Caro por um gibi tão merda, de qualidade, um papel horrível, uma impressão ruim, sabe? Tudo é ruim nesse gibi para ser uns 90. Se ele fosse, sei lá, até 7,90, eu ainda até pensava, com muito bom gosto, mas 11 não tem condição não, isso é louco. Não, e esse que é o barato, né? Porque os Tex Coleção, Tex Grandes Aventuras, Tex Ouro, blá, blá, blá, blá, são bem mais caros, né? Esse são, que eu comentei... Tem um que é R$40, um desses aí. Não, tem esse platino, né, R$40. Esse que eu comentei, o em cores, o colorido, na verdade, né, ele começou com papel bom, assim, papel brilhoso, grosso, agora eles já estão no papel jornal, ainda é em cores, mas a qualidade só cai e o preço só sobe, né, porque... É o lance do avião, né? Vamos cobrar bagagem para baratear e, sabe, é a mesma coisa. Mas vamos parar desse assunto, daqui a pouco o Tex vira capa dura, porque, sei lá, é mais vantajoso baratear, não sei o que, e vamos, sabe? Não, tem Tex em capa dura, tem Tex de tudo que é gosto, né? Mas eu digo assim, ser só capa dura, sabe? Sair só capa dura, Tex mensal, capa dura, porque o preço não faz diferença ser capa dura ou ser capa cartonada, né? Então, é melhor, Marquita, você falar aí o que é que você leu, se é que você leu alguma coisa. Já que você tava falando de gibizinho troco de pão e gibi capa dura, deixa eu falar um gibi, uma edição de luxo que eu li essa semana, que a gente tá gravando, terminei de ler essa semana, que foi aquele encadernado de Lanterna Verde, A Noite Mais Densa, que uniu toda aquela minissérie da Noite Mais Densa, mais as edições mensais que interligaram na saga da revista do Lanterna Verde, né? A Panini já tinha publicado aqui na mensal do Lanterna Verde e numa minissérie separada, né, da Noite Mais Densa. E depois ela reuniu nesse volume de luxo, que depois ela lançou inclusive a continuação em volume de luxo, que é O Dia Mais Claro, né? Mas vamos ficar na Noite Mais Densa, que é a parte legal dessas duas séries. E assim, hoje em dia o pessoal fala, reclama e fala muito do que o Geoff Johns fez com o Lanterna, desse tanto de Lanterna colorida que ele trouxe para a mitologia, né, do Lanterna Verde, mas eu reli algum tempo atrás A Guerra dos Anéis, que foi a primeira vez quando ele trouxe o conceito de uma tropa de anel colorido, né, que até então só o Sinestro que tinha o anel amarelo. Aí ele trouxe aquela questão dos sentimentos, né, para que cada tropa era energizada por um sentimento, e aí ele usou toda aquela história do medo e criou a tropa Sinestro. Então, A Guerra dos Anéis, eu lembro que aquilo, quando saiu na revista mensal, eu li aquilo, eu adorava. Era você via aquela tropa Sinestro super overpower, tinha o Superboy Prime, tinha o Antimonitor, o Super Cyborg, o Mongo, era uma coisa assim, bem overpower. E aí ele foi desenvolvendo aquilo e criando todas as tropas, né, a tropa lilás, o Lanterna Laranja, a tropa vermelha, enfim, e culminou tudo isso na Noite Mais Densa, que ele junta todo aquele conceito que ele trouxe, que ele pegou de uma historinha curta do Alan Moore, na revista da Tropa dos Lanternas Verdes, e criou toda a passagem dele no Lanterna Verde baseado naquilo. Eu acho que até essa edição, até essa série, a passagem do Geoff Johns na revista do Lanterna Verde é, assim, um dos três melhores trabalhos da vida do Geoff Johns. Eu coloco ali junto com Flash e com Sociedade da Justiça. Talvez Lanterna seja o terceiro desses três que eu gosto mais. Mas é um calhamaço, assim, tem umas 400 e poucas páginas e eu li quase numa sentada, porque é muito divertido e é muito envolvente. Vocês fazem tempo, vocês leram na época que saiu isso, vocês chegaram a ler essa edição de luxo dessa saga, Vitor Idão? Tá na pilha. Acho que até 2035 eu chego. Mas você chegou a ler isso na mensal? Não tava pegando nessa época mensal. Eu até comecei a pegar os encadernados da fase do Jones, do Lanterna Verde, pro Vermice, né? Não foi saindo, saiu um, saiu outro, eu fui pegando. Peguei esse aí também, e umas Black Friday da vida peguei o dia mais caro também. Mas não... confesso que não peguei pra ler. Esse aí eu comprei confiando, né, nas indicações alheias. Que essa fase do Jones era legal. E eu vou te falar que eu sei, como você falou agora, me interessa, né? Então, só não li. Mas quando eu ler, eu te aviso. A gente grava aí na edição 1032 do Pilha, mais ou menos. Aí a gente pode falar sobre isso. O que você acha disso, Dãozinho? Concordo com ele, inclusive. eu tenho essas mensais, eu acho. Deve estar em Maceió ainda. Algo do tipo. Mas não lembro quase nada. Se é que eu lembro de alguma coisa. É, então, a minha dúvida é sobre a edição, porque não boto muita fé nesses encadernados gigantescos da Panini aí, com 900 páginas, custando 120, 130 reais o preço cheio. É, dou a mínima pra lombado, que seja, quero saber se a edição tá prestando, né? Porque sempre vem à cabeça aquelas capas fora do lugar, aquela sequência, tipo, tem duas histórias... de revista diferente, né? E aí eles não botam nada no meio, dividindo, e você lê emendado, pensando que é uma história só, mas são duas revistas diferentes. Então eu quero saber como é que tá a edição, sabe? Porque talvez um dia, se Vitor Azambuja vai ler daqui a uns 40 anos, talvez um dia eu compre daqui a uns 40 anos. Então não sei, mas eu quero primeiro saber onde é que eu tô pisando, né? A edição tá legal, o papel é aquele papel mais brilhoso, a gramatura ok, não é nem muito grosso, nem muito fino, é tipo aquele, sei lá, vocês pegaram a edição da morte do Superman, da Panini, é mais ou menos naquele tipo de papel, e tem a divisão de uma história para outra, né, eles colocam as capas que saíram para dividir as histórias, mas assim, não tem extra. A edição tem lá 400 e poucas páginas, quase 500 páginas, mas não tem extra. Você mesmo fala que capa não é extra, né? É obrigação. Então, ele só tem as capas. Tem um textozinho de introdução que, quando eu tava lendo, quando eu comecei a ler a edição, eu fui lá ler o texto de introdução e eu comecei a rir porque é um cara que era o produtor do filme do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds. E ele falando o quanto que o Geoff Johns estava empolgado com o filme do Lanterna Verde. Mas isso não precisava malandro, desse documento histórico, a gente sabe, a gente lembra disso, né? É, malandro. E, aliás, eu acho, se você perguntar o Johns hoje do filme, é capaz de ele elogiar o filme ainda hoje, sabe? Do dia que o John não vi nada. Agora, assim... Vamos combinar que... Eu sempre falo isso mesmo, né? Que capa, né? Extra é obrigação. Cara, sabe? Que tipo de extra poderia vir de A Noite Mais Densa, né? Sei lá, uma foto da tropa em preto e branco, a gente pintada de roxo, verde, sabe? Não tem extra pra essa porra. É uma saga muito boa, sabe? É interessante. Salvou Lanterna Verde muito mais do que... Que renascimento do Hal Jordan por aí vai. Mas, cara, que tipo de extra pode ter? O que é que o Jones pode dizer de extra do Noite Mais Densa? Dizer que o filme é muito bom? Sabe, isso aí já prova que não precisa ter extra, né? Uma entrevista com o Ryan Reynolds, de repente, será? Agora, assim, talvez o que pudesse ter de extra, algumas páginas só do lápis do Ivan Reis ou do Doug Monkey, que são os dois principais desenhistas, né? O Ivan Reis, ele desenhou a Mini, né? Ele saiu da mensal do Lanterna para desenhar a Mini. E quem assumiu no lugar dele foi o Doug Mankey, né? Então, os desenhos são maravilhosos, tá certo? Que ali no meio tem um Ed Benes da vida desenhando uma ediçãozinha, um filler. Mas os dois desenhistas principais, o Ivan Reis e o Doug Mankey, estão destruindo. O gibi é lindo, assim, os desenhos são maravilhosos. E, assim, é divertido, porque, como eu falei, era uma época que não sei se o John estava focado em fazer gibi, ao invés de porque hoje ele tem lá um monte de coisa para fazer, e ele faz aquilo que ele mais sabe, né? Que é usar elementos de cronologia para poder tentar contar a história que ele quer. É como eu falei, ele pegou ali uma historinha do Alan Moore que ele escreveu lá naquela revista do Contos da Tropa, que é aquela história da profecia, né, de esmalte e tal, e foi o que fez o Abin Sur se acidentar na Terra, tal, que fez ele perder ali a força de vontade ou sucumbir ao medo e cair ali na Terra. E ele construiu toda a passagem dele, ou pelo menos até aqui, até essa parte da história da passagem dele pelo Lanterna Verde, baseado nessa história do Alan Moore. E antes que diga que ele estava ali revirando o lixo do Alan Moore, tal qual um Grant Morrison americano, é diferente, né? Ele se baseou naquela história, ele não foi aquela história ali, ó, copia, mas faz diferente, né? Não, ele pegou aquilo e expandiu. E apesar de depois ter espremido cada vez mais esses conceitos de múltiplas tropas, mas eu acho que até aqui se encaixou muito bem. E você vê alguns, durante a história, alguns membros, alguns outros personagens acabam assumindo os anéis, né, de cada tropa, quando eles precisam de cada luz, de cada anel para derrotar os Lanternas Negros. Aí você vê o Flash com um anel azul, que é de esperança, a Mulher Maravilha com um anel violeta da Safira Estrela. O mais engraçado é o Luthor com um anel laranja, que é da cobiça. Só que, se vocês lembram a história da Tropa Laranja, não tem uma tropa, né? É uma lanterna só, porque até faz sentido. Se é cobiça, ele não vai dividir o poder dele com outros. E aí, o tempo todo, o Larfleeze, que é esse Lanterna Laranja, brigando com o Luthor, porque, não, aquele ser calvo, aquele ser sem pelos não vai roubar minha luz laranja. Tem umas tiradas assim. Esse Larfleeze é chato demais. E você falando assim, só me gerou desinteresse por essa série, né? Não lembrava que era tão ruim. Eu tinha uma lembrança melhor dessa porra aí. Eu acho que eu não vou mais comprar a Vitória Zambucha pra comentar com você daqui a 20 anos, tá? Eu até ia falar, se não quer comprar a minha, eu fiquei com vontade de vender. Agora. Não, eu vou lá em Maceió atrás das minhas mensais, que eu acho que é muito mais jogo do que comprar esta porra aí. Fica de lombada. Esse Larfleeze é tão bosta que ele aparece no crossover do Lanterna Verde com Space Ghost. Ele é um dos vilões, ele aparece, toma um cacete e deu, a história segue. E ele aparece de logo nos Novos 52. No começo dos Novos 52, ele tem um papel de destaque lá também. Ou é no Renascimento, não lembro agora. Mas, nossa, chato demais, velho. Tem um encadernado aí. Tem encadernado que chama Agente Laranja. Um encadernado só dele, pra chamar dele. Ah, mas a Panini não lançou encadernado até da... Não é dele, é porque é o arco que ele aparece, né? Se ele tá lançando a passagem do Jones pelo título, tem que ter o arco que ele aparece, né? Se tem um arco pra cada tropa colorida... Tá certo, tá certo. Algo mais, senhores, depois que vocês detonaram o gibizinho que eu escolhi. Então, ao invés de comprar esse gibi por, sei lá, R$120, eu vou comprar passagem pra Maceió e vou pegar minhas mensais. É muito mais barato. R$120, compra uma passagem pra Maceió? Não, só mas se é ele vir de canoa, de canoa, de Manaus até Maceió, talvez ele pague. Eu não tô falando, eu não tô comparando os preços, tô comparando investimento, entendeu? Ah, tá, entendi. O retorno, né? É isso, né? É, fechou? Foi muito bom gravar com vocês nessa pauta aleatória, né, que a gente fazia no começo do programa, e depois eu e o Dão praticamente saímos, aí o programa ficou mais organizadinho, né, mas... Porém, não melhor. É, não... Não sei se melhor, né? Deixa os ouvintes julgar aí, né? Mandem mensagens pra dizerem o que vocês acham se é melhor o old pilha de gibis ou all new pilha de gibis. Valeu, Vitor Azambuja. Obrigado, até a próxima pra gente falar mais um pouco de Tex, que tá pouco. Mais, Dãozinho. Feliz 2020, né, como estão falando agora, meu Deus. Que morte horrível. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.